o INEM mobilizou para o local 3 helicópteros, dos quais apenas um ferido crítico foi transportado de helicóptero. Os outros dois acabaram por abandonar o teatro de operações sem necessidade de transporte. E para onde é que foram transportados estes feridos? A maioria dos feridos foram transportados para o Hospital da Universidade de Coimbra, para o Centro Hospitalar de Coimbra e para o Hospital Pediátrico, pois registamos também nestes feridos ligeiros 5 crianças. A doutora Paula Neto foi quem fez a triagem aqui no local e foi ela a responsável pela evacuação das vítimas. São 5 crianças feridos ligeiros. De qualquer forma... Quantas causas do acidente possa ter acontecido? Não temos ainda essa indicação. Neste momento, Polícia de Segurança Pública e Judiciária no local a averiguar a situação. Sr. Comandante, peço só novamente um ponto de situação em relação ao número de feridos, só para termos o balanço exato. Portanto, nós registámos um morto, uma vítima mortal, e 24 feridos, dos quais, dos 24, 2 são críticos, 3 feridos graves e os 19 feridos ligeiros.